aonde é que cê vai? Quando ela te chuta, quando a briga foi feia e o seu sobrenome é culpa. Pra onde é que cê vai? Quando deu tudo errado, já deu chance demais e o seu coração tá frustrado. Vou atrás de um remédio, afogar o meu tédio, sem encontrar indicação em cima de um balcão. Entra a saudade que não passa, vem com essa brava. Tá com a garrafa no meu peito que eu esqueço. Essa saudade que não passa, frustrado, procure o boteco do lado. Entra a saudade que não passa, vem com reza brava. Tá com a garrafa no meu peito que eu esqueço. Essa saudade que não passa, vem com reza brava. Em caso de amor frustrado, procure o boteco do lado. Pra onde é que você vai? Quando ela te chuta, quando a briga foi feia e o seu sobrenome é culpa. Alana Freire, meu amor, beijo. Mas deu certo demais e o seu coração tá frustrado. Vou atrás de um remédio, afogar o meu tédio, sem encontrar indicação em cima de um balcão. Eita saudade que não passa, nem com reza braba. Essa saudade que não passa, nem com reza brava. Em caso de amor frustrado, procure. Eita saudade que não passa. Essa saudade que não passa, nem com reza brava. Em caso de amor frustrado, procure o boteco do lado. Céu Ovo Gravações. Dora papai no paredão, velho.